A sua rádio onde você estiver. Homenagem ao cantor Prince aqui no Front Transamérica, ele que faleceu, né, na quinta-feira aos 57 anos nos Estados Unidos, deixando aí uma legião de fãs em todo o planeta. Você está ouvindo Front na Transamérica. Estamos de volta ao Front em 104.5 e transamericafoz.com.br. A mulher do Google, versão nacional do buscador, já está conectada por aqui, né? Tem um assunto sério para tratar, fora do ar. Bom, tudo bem, vou fazer aqui só o quadro Maravilhas daqui. Na sequência eu falo também as notícias estranhas da semana e depois a gente conversa, pode ser? Vamos então à nossa maravilha, que não é a mulher do Google, né? Gostou dessa, querida? Gostei. Ha, ha, ha, ha. Maravilhas daqui. E o destaque desta semana do quadro Maravilhas daqui não vai para um atrativo material em si, né, ou para um estabelecimento, vai para um destaque do nosso patrimônio cultural imaterial e que está literalmente na boca do povo. Falo do nosso bom e velho churrasco servido nas churrascarias espalhadas pelos quatro cantos da cidade e que são a alegria, né, dos estrangeiros que vêm de longe para conhecer as cataratas, claro, e aproveitar as delícias da carne bem passada, mal passada ou então ao ponto. E entre as várias opções de churrascarias, há aquelas que se destacam no circuito turístico, né? Como a tradicional churrascaria Rafaim, a churrascaria Show Brasil ali no caminho para a Argentina e também a Búfalo Branco no centro de Foz. Mas outro estabelecimento extremamente popular é o Recanto Gaúcho, na zona rural, conhecido ali por seu fogo de chão e ambiente completamente rústico. Mas o fato é o seguinte, ó, independente do estabelecimento que você escolha, enquanto tem gente aqui influenciada por programas de TV, internet, sei lá o que, né, que enche a boca pra falar de churrasco estilo americano, barbecue e o escambau, olha, temos aqui essa maravilha que atrai gente do mundo inteiro e merece até ser mais valorizado por nós mesmos, viu? E hoje é sábado, para muitas pessoas dia de churrasco é domingo, né? Mas que tal começar o fim de semana já em grande estilo, desfrutando aí de um bom churrascão? Ó, fica a dica portanto, hein? Afinal, daqui a pouco já é meio-dia, né? Fronte Transamérica, e chega aquela hora do programa, hoje um pouquinho mais tarde, né? Estamos atrasados em que trazemos aí alguma notícia, digamos, estranha, bizarra, que aconteceu ao longo da semana. E nessa semana, escolher foi difícil, viu? Não por falta, mas por excesso. Poderíamos falar, por exemplo, do caso do prefeito mineiro, que foi citado como exemplo de país que dá certo durante a votação do impeachment e foi preso pela Polícia Federal no dia seguinte, acusado de corrupção. Mas, enfim, não, vamos deixar essa pra lá. É muita zoeira, né? Poderíamos falar também do careca que resolveu pintar a cabeça com tinta preta automotiva e sair na balada exibindo a nova cabeleira. Mas isso é muito idiota, tem foto e tudo na internet, é muito bizarro mesmo. Poderíamos falar ainda do aposentado de 70 anos da cidade de Bristol, na Inglaterra, que colocou um anúncio procurando uma mulher com idade entre 18 e 55 anos que fizesse a limpeza da sua casa por 2 horas. E com um detalhe, hein? Pelada. E não é que o anúncio teve 8 respostas? Isso mesmo. 8 respostas, 8 candidatas, sensacional. E a notícia é toda fantástica, porque o aposentado disse que já não tem mais nenhum tipo de contato sexual, mas nem por isso deixou de admirar as formas femininas. E disse também que tinha uma empregada que trabalhava pelada, mas a mesma foi embora, né? E foi por isso que ele decidiu colocar o anúncio. Bom, boa sorte pra ele, né? Vamos falar mesmo é do caso ocorrido em Zaragoza, na Espanha, em que um morador da cidade foi levado a um hospital e submetido a uma cirurgia por ter uma espada cravada no peito. Exatamente, uma espada cravada no peito. Quer saber outro detalhe? Segundo a polícia local, ele se feriu sozinho. Pois é, cravou uma espada no próprio peito, sabe-se lá de que jeito. Vai ver que estava pensando que é Highlander o vampiro, né? Só pode. A sorte dele é que a espada cravou bem ao lado do coração, mas não penetrou o órgão e também nem cortou nenhuma veia. Mas peraí, será que diante disso, né, ele não é realmente um Highlander? Olha, eis aí um caso para a ciência pesquisar, tanto na área de comportamento bizarro como também de anatomia, né? Vamos com música agora, Fronte Transamérica, até meio-dia. Eu sei, quer falar comigo, mulher do Gogli? Vamos lá. Desligue o microfone, Guilherme. O assunto é sério. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question. Your Love me or hate me, we will be boys standing at that altar. E a música do Magic aqui na programação do Front Transamérica. E a mulher do Gogli, que daqui a pouco estará conosco, disse que tinha um assunto importante para tratar comigo fora do ar. E o assunto aqui é o seguinte, um pedido de impeachment. Pois é, ainda estou decidindo sobre a admissibilidade desse pedido, né, cujo alvo é o Homem do Gogli, versão nacional do Buscador, que está aqui conosco também. Bom dia, cara! Bom dia, Guilherme. Estou chocado. Sou apenas um robô belo, recatado e do lar. Como é que é belo, recatado e do lar? Bom, aí você tá de sacanagem, né? Mas o negócio é o seguinte, eu achei que vocês tinham feito as pazes já, né? Mas a mulher do Gogli me entregou aqui um pedido de impeachment contra você aqui no programa. Ela está conspirando contra mim. É um golpe. Sinto o cheiro de enxofre no servidor dela. Só pode ser um golpe. Calma, homem do Gogli, aqui não passa nada sem passar primeiro na minha mão, tá? Eu sou praticamente um Eduardo Cunha aqui, tá? Enfim, né? Ainda bem, meu camarada. Você vai me favorecer. Não vai. Claro que não. Eu vou dar sequência ao rito e também prazo para que você possa praticar sua ampla defesa, né? Democraticamente. E quais são as acusações, Guilherme? Quebra de decoro protocolar. Deixa eu ver aqui, né? Acusações de que você anda ensinando dicas para que os homens enganem as mulheres e namoradas, propagando aí a cultura machista, a desigualdade entre os sexos, pedalando na cara da decência. Olha, uma ficha bem longa, viu? Acusações políticas. Complô dessa esquerda feminista contra um cidadão de bem, um cidadão de moral, um cidadão de princípios, um cidadão robótico que defende e respeita a família virtual brasileira. Calma, calma, não precisa se defender agora, tá? Estou só acusando o recebimento do pedido e dando conhecimento à parte, né, no caso você. No próximo bloco, eu vou formar a comissão que vai analisar seu processo e só no próximo programa é que vai ter o paredão, digo, a votação, combinado? Não tenho escolha. Combinado. Sinto-me injustiçado. Mas a história saberá julgar quem é contra. Então, eu acho que você tem grandes chances de escapar, mas enfim, né, vamos... Não vou ficar aqui falando isso para que ninguém me acuse de parcialidade no seu processo, né, se bem que não sou eu que vou decidir, ok? Homem do Gogli, civilidade e respeito às instituições aqui do programa Front é o que eu espero de você, tá? Justiça, cara. Justiça. Fronte Transamérica, daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, com ela, a autora do pedido de impeachment, a mulher do Gogli. Daqui a pouquinho, hein? Música e já voltamos. Obrigado.

as teclas Ctrl e C ficariam menos gastas no teclado. Ah, mas essa é uma verdade absoluta, viu, mulher do Google? Agora, por favor, continue conectada, tá? Porque daqui a pouco eu vou acioná-la de novo para que possamos aí montar a comissão do impeachment do homem do Google. Combinado? Claro, Guilherme. Beijinho. Mulher do Google que volta daqui a pouco aqui no Front Transamérica. E vamos a um intervalo na programação, né? Essa trilha alemã no fundo não nos deixa esquecer, nem mesmo em feriado prolongado. Logo mais, ainda no programa de hoje, tem o quadro do 7-1 da semana, que são 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. E nessa semana, ó, 7-1 foi pouco, mas muito pouco mesmo. Foi muito tapa na cara do cidadão. Parece até que a gente gosta, né? Impressionante. Front Transamérica até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.